pesticida de ignorância atinge grandes áreas, causando hipnose uniforme circular mental. Estratégias de manipulação através de veículos de comunicação. E a televisão me ensina que a geração perfeita adorada usa parafina, que nasce amaldiçoado quem tiver mais melanina no corpo. O mundo é branco e louco, os porcos imperialistas sugam as nossas riquezas naturais. Nos chamam de índios selvagens incapazes de administrar nosso próprio país. É o que diz, porque nós devemos respeitar mais uns aos outros e dessa maneira ser mais feliz. A prova viva da crítica desnecessária é quando alguém critica sua forma de se expressar. E debochados são, pretenciosos são aqueles que julgam minha maneira de vestir e de andar e foda-se. Estou pouco me fudendo pra o quê? Latas de bombardeia atomicamente líricos dopantes. Líricos dopantes. Enxergo o mundo num panorama tridimensional, onde observo, narro e vivo a vida real. Constantemente eu vejo pessoas reclamarem e se queixarem de sempre quererem mais coisas materiais. Apego nesse plano é bem insano, pessoas supervalorizando pedaços de pano, glamorizando a hipocrisia na sua forma mais luxuosa. Enquanto milhares de pessoas morrem de fome por ano, é foda, foda é você parar para entender porque alguém merece mais que você. Eu lanço meu terceiro olho no espaço como um satélite e observo com visão nos quatro cantos do planeta. Vejo fraqueza, vejo miséria, vejo tormenta, vejo guerra, vejo fraqueza moral. Pessoas no poder usando as outras para se manter e fortalecer sua estúpida ganância. Nascem crianças infectadas pela mídia, como os zumbis em massas controladas pela hipnociva. A mídia te catequiza, controlando seus hábitos, dando um conceito do certo, do errado. Estuda modas, tendências, comercializar a violência, dizendo que algo bom para se ver é pra vender. Todos contribuindo pra movimentar uma cultura de lixo e se tornar apáticos, burros e superficiais. Latage deu o seu recado.